Boa noite a todos. Eu achei que o José está meio rude hoje. Porque na minha época era três Ave Maria, três Pai Nosso, me falou de 100, 200, está louco, né? Mas, para descontrair, né? Vamos pegar exemplos, né? Porque a gente às vezes ouve falar desse karma, e inclusive há discussões, né? Que você tem que pagar tintim por tintim, então quer dizer o quê? Você matou 100 pessoas, você vai morrer 100 vezes. Né? E outros entendimentos, como esse que o José está falando aqui nesse livro aqui, e outros livros, que é o que eu acredito também, né? Você pode transformar-se a partir de uma conscientização, de um arrependimento, que você, nesse exemplo, não deve mais matar. Né? Você poderá até sofrer uma dessas mortes para realmente tu tomar jeito, vamos dizer assim, e depois você vai salvar vidas para compensar aquilo que você prejudicou. Uma a uma daquelas pessoas lá. Ou outras pessoas que faz a forma de compensação. Este é a compensação do karma. Né? Agora, tem coisas que a gente às vezes não entende e não aceita. Mas se entendendo a lei como ela funciona, nós vamos ver que é simples. Por exemplo, você é uma pessoa altamente nervosa, controladora, né? Quer as coisas do seu jeito, os outros têm que ser assim, o mundo tem que ser assado, né? Então se irrita, né? E manda os teus nervos, né? Automaticamente, né? Os parasimpáticos aí jogar enzimas lá no estômago, que vai dar gastrite, úlcera, câncer, aquilo que nós sabemos, né? Mas você é um crente fiel de Deus e toda noite, toda manhã, todo meio-dia, reza, né? Pede a Deus para que tenha saúde e a gastrite continua, né? E você pede a Deus que se cure daquela gastrite, né? Daquela úlcera e vai rezando, né? Porque você realmente tem fé. E continua nervoso, e continua controlador, e continua querendo o mundo como você quer. Né? Você acha que Deus vai ceder às suas orações? Não vai. Não vai. Se ele cedesse, ele estaria sendo não inteligente. Porque a dor da gastrite, da úlcera, etc., etc., é para te fazer mudar. Então, quanto mais dor você tiver, mais você vai tomar jeito. Então, quanto mais você ora, mais Deus vai te fazer com que tu tenha mais úlcera e mais gastrite, para que você mude mais rápido. Essa é a causa da coisa. Então, muitas vezes a gente não entende, porque fica rezando para mudar um problema, mas e você mudar? Esse é o grande segredo do karma. Entende? Então, assim, claro que se você for realmente um fiel, que orar, que se esforçar, vai vir uma informação, alguém vai te trazer, alguém vai te dizer, olha, você está muito controlador, você está muito nervoso, você tem que mudar nisso, que daí tua gastrite vai mudar. E você continua orando e vai vir, você não acreditou e não quer mudar, vai vir um outro insistir e te dizer isso, por quê? Porque você é um fiel, você é boa pessoa, você procura, então vão vir várias coisas insistentes para que você mude, né? Pela graça de você estar querendo mudar também, né? Agora, você vai ter que mudar. Se chegou a sua hora de mudar, você vai ter que mudar. A lei não pode ser diferente. Nós estamos inseridos numa lei universal. Deus não é alguém lá, bom, olha, não é isso, né? Nós estamos inseridos dentro de uma lei. Nós vamos viajar dentro de um trem. Para nós é bem raro, né? Então, seja dentro de um trem. O trem está na linha. Né? Ele tem essa parada aqui, aquela parada lá. Você quer parar no meio do caminho. Você vai parar? Não vai. Nem o trem pode parar, porque não tem condições. Ele só vai parar lá. A lei é assim. Não é verdade? Você tem nascimento, você veio para aprender isso, né? Você se programou. Você já tem essa tendência de ser nervoso, controlador, desde outras existências. Você veio, escolheu aquela família que te sabe o que? Perturbe, né? Na verdade é que te faça as vacinas necessárias, aquela sociedade que te faça as vacinas necessárias, aquela condição de trabalho, aquela condição social que te faça as vacinas necessárias, porque você quer chegar lá no final da vida e quer parar de ser controlador, nervoso, querer governar todo mundo, né? Então você acaba escolhendo isso. Logo, Deus vai te auxiliar para que você chegue lá no final da vida e esteja mudado pela sua grande bondade. Então, não é a oração que vai mudar aquilo que você mesmo programou para mudar, né? Porque aí tem um grande problema, que é o desejo da alma e o desejo da personalidade. O grande conflito. O desejo da alma, qual é que é? Eu estava lá em cima, me programei a mudança, escolhi a minha situação, vim aqui reencarnar. Você que vou sofrer isso, muda, para me mudar. O desejo da personalidade, que está baseada no ego, no orgulho, na vaidade, no eu, né? Eu. Né? Não vou ceder. Né? Eu sou fiel, acredito em Deus, mas isso eu não mudo. Porque eu estou certo, porque aquela pessoa tinha que ser assim. Porque não podiam ter feito isso comigo. Porque aquele negócio lá não tá correto. Né? E nós não queremos enxergar que a pessoa pode continuar sendo o que ela quiser. Aquela situação pode ser o que ela quiser. Né? E estar tudo errado, a pessoa estar errada, a situação estar errada, não estar incorreto. Mas eu tenho que mudar a maneira de ver isso. Que é o grande segredo da vida. Se nós não mudarmos a maneira de ver, nós vamos continuar nervosos, né, e se quebrando. Então, assim, eu posso achar errada a situação? Claro que eu posso. Eu tenho um bom senso, eu tenho um julgamento, e eu vou lá e acho errada a situação. Que é aquela coisa assim, meu filho, eu te amo, eu quero o melhor para ti, entendeu? O que eu puder fazer, eu faço, sem problema nenhum. Agora, você estar neste caminho da droga, por exemplo, eu não vou admitir isso. Que é a lei do que se trabalha no pátrio, né? Do amor exigente. Eu não vou admitir. Acho que isso está errado. Eu não vou admitir isso. Mas tu não ama, gosta de mim? Sim. Mas é exatamente por isso que isso aqui eu não vou admitir. E teu limite é esse. É? Então, dentro da lei de Deus também é assim. Está errado, tal, mas eu tenho que fazer o quê? Também respeitar aquilo que o meu filho vai. Né? Não que esse respeito diga que ele possa continuar fazendo aquilo e eu tenho que aguentar tudo. Não. Tu está construindo a tua vida e não sei onde que vai dar. Eu, tudo que eu puder fazer, eu faço. Agora, não é te admitindo aqui, te abastecendo de recursos para você continuar comprando droga, etc, etc, que eu vou estar te ajudando. E veja se isso é um assunto, é um exemplo até às vezes duro, radical, mas muitas vezes é aquelas questões do dia a dia, né? Aquelas pessoas que às vezes têm dificuldades e não arregaçam suas mangas para trabalhar. E aí, ajuda, não sei o quê, ajuda e tal. A gente deve ajudar, né, os necessitados. E às vezes ajudar é dizer assim, escuta aqui, ó, tu vai me desculpar, mas como teu amigo eu vou te dizer, tu pega, arregaça essas mangas e vai trabalhar, que isso é que dá resultado. Eu não vou alimentar vagabundo. Então, se tu realmente estiver disposto a trabalhar, vamos arrumar um emprego, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem que colaborar, mas vai para arregaçar as mangas. E esta é a lei da vida. Então, esses exemplos mostram o quê? A lei do karma, né, como todas as leis divinas, são imutáveis, não muda. Tudo aquilo que Jesus fez, que é tido pelas religiões, por alguns como um milagre, nenhum é milagre. E isso está aí nos livros, né? A vida de Jesus ditada por ele mesmo e outros livros, nenhum é milagre. Se houve cura, houve aplicação da lei. Né? Claro, o poder magnético, energético de Jesus na sua evolução toda, né? Que tem muito mais poder incomparável do que nós, né? Mas ele andou dentro da lei, porque ele é um filho de Deus como nós. E nós não vamos fazer o que ele faz, por enquanto. Ele disse, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele disse, mas quando? Quando você estiver do meu tamanho, espiritualmente falando, né? E Deus não vai mudar a sua lei, nem para Jesus, nem para ninguém, né? Aliás, o nosso conceito de Deus, ele tem que se ampliar cada vez mais. Porque as leis de Deus, elas são leis aqui na Terra, né? Lá no planeta Capela, de onde muitos de nós viemos, né? Expulsos do paraíso. Lá no Hercóbulos, que é outro planeta que vai fazer uma limpeza aqui na Terra, e já está fazendo, aliás, né? Ou nos bilhões e bilhões de sistemas e planetas e sóis que existem por aí. A lei é uma só. A ciência mesmo diz, né? Aquilo que é feito a matéria, a Terra, é a composição de qualquer parte do universo. E em tudo está a lei de Deus, né? Então, infelizmente, nós ainda pensamos muito pequenos em relação à lei de Deus. Tanto é que ainda eu ouço pessoas na nossa época, com todas as informações que nós temos, dizer, mas será que existe vida inteligente, pessoas assim em outros planetas? Tudo bem, a gente até respeita, né? Mas acho que não é mais tempo de perguntar isso. Se está tudo tão comprovado, né? Mas os extraterrestres podem vir, né, a visitar a Terra? Sim, podem. Eles não podem. Mas quando? Quando eles tiverem um nível de evolução em que não vão prejudicar ninguém aqui, né? Já entrar no assunto que às vezes as pessoas coisas assim que não acreditam, por exemplo, como foram construídas as pirâmides no Egito? Ah, foram todos escravos. Está sendo provado que não foi escravo, foi gente voluntária. Como que construíram? Eliminando a atração da Terra. Bah, mas isso é possível? No Livro dos Espíritos, eu sei porque não lembro disso, porque ontem, né, no grupo de estudo a gente fez, os espíritos conseguem eles transportar material assim? E era o que estava sendo feito com as mesas, né, mexendo mesa, que é a mesma coisa. Então, quer dizer, lá no nosso Livro dos Espíritos está claro isso. E a gente fica imaginando se é possível. Entende? Então, nós vivemos neste mundo que é o mundo da graça, né? Com tantas coisas possíveis, desde que nós tenhamos moralidade, espiritualidade, que é o princípio onde nós temos que trabalhar. E então, sim, nós estamos dentro do caminho divino, aquele que nos protege, que nos dá segurança, que nada de nos vai nos acontecer sem que a gente precise para resgatar um erro do passado. Então, com a dor que o José falava aqui, recuperarmos isso, ou um trabalho a ser feito em nós para avançarmos através da lei do amor. São os dois motivos que nos acontecem, entre aspas, as desgraças, ou o karma negativo. E, da mesma forma, os karmas positivos que todo mundo tem. Né? Se todo mundo está aqui agora, nesse momento, é um karma positivo que tem, que está aqui, se espiritualizando, com a mente aberta. Não é verdade?